Chilo, o animal do Pará. Bora que tá na hora! Agora, caçadores, tem show do incrível crocodilo. Onde um mar de seres humanos caçadores se forma pra dançar. E é assim que o crocodilo chega. Para a alegria de todo o público presente. A aparelhagem de maior sucesso do momento. Quem é? O incrível crocodilo. O animal toca tudo do Pará. Que orgulhosamente chega para fazer a festa. Alô, DJ Dinho Pressão. Já estamos na área, Marinho, e aí vai ter tuba! Alô, DJ Gordo. E aí vai ter tuba! Agora, vocês comandam o show do animal. Só quem tá seguindo é o show do animal. Joga o bracinho pra cima aqui e vai começar! Alô, galera do... Alô, galera do Crocodilo! E a gente chega na pressão, Marinho! Tá na hora! E a galera jogou o bracinho pra cima, bate na palma, tá, agora! Gol! Vira! Everybody's going to the party, have a real good time. Caqueado. viado e fumo baseado e faz o caqueado. Fala, Rodrigo! Viado. I wanna love you and treat you right. E meu parceiro Paco Silva e meu garoto Red Thiaguinho tá na área. Ele é a primeira dama do Sabrina. Cumprindo fronteira com o animal. Vambora, DJ Dinho, vai botando na pressão. Joga pra cima, pra cima, pra cima. Minhas ficam loucas quando a águia dá a bicada. A vitória, mãe! Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Faquinha já vai ter tuba, joga o bracinho pra cima. Os dois bracinhos pra cima. As duas mãozinhas pra cima. Escolha o rumo e dá-lhe muita vitada. Toma deitada, toma, toma. Toma deitada. Felipe Pompeu, ele que trouxe a sua mãe, a dona Analice, e o Carlinho do Céu da Atrevido, ele que trouxe a sua mãe, a dona Lidiana, pra curtir o Croco, sejam todos bem-vindos! Pega, meu animal! Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Vai rolar dentada, vai rolar dentada! Tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Uma vez presenteou o Gordo Dinho com as lindas camisas da Gangster. Só um filé. Batata disse, cadê a minha? E meu parceiro Thiaguinho do Garoto Red. E aí, a primeira dama também aí. Obrigado, meu Garoto Red. E meu parceiro Flávio também. Olha, meus parceiros, eu de mão. E o Baguetum é sucesso. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Eu já falei. Já. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. escamoso índio do Lava Jato. Fala, Jefferson Gaspazinho. Equipe Gaspazinho Moju, dia 27, o animal do Moju. Olha só. Na festa do Divino Espírito Santo. Chama de dia maneira. O animal do Pará. E aí, meu parceiro, pelo Zorrada. Juninho Play também tá na área. Um abraço do Vinho. Tem mais dentada, vem? Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Quem gostava não gritou bem alto. Master CD, o seu canal de música no YouTube. E os atrevidos de Abaitetuba, obrigado! Nosso amigo Gabriel Albuquerque, o nosso amigo Carlos Matheus, o Vitor, diz que o nosso amigo Eric, e a galera do Mutirão curtindo o Croco, obrigado! Está presente quando te preciso, sempre que eu te ligo estás... E aí, meus caras de pau de Abaitetuba! Pensas... Obrigado sempre pela recepção aqui, Abaitetuba, valeu! Equipe Gaspar, eu quero algo sério. Aqui na minha direita, valeu, equipe Gaspar! Meu câncer, olha errado! E os Magnata, mano, Júnior! Vou tirar o pé. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. O nosso amigo Lucas GDC, o André GDC de Abaitetuba, obrigado. O Joel Sushou e a sua primeira dama de Diane. Alô, Mauro Galvão, e agora Pop Head. Joga as duas mãozinhas em cima e faz, faz. Faz, faz. Faz a boquinha do... É de dentada que elas gostam. José Benedita, tua mãe te procura aqui atrás do comando. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Família BBG. O Raílson, o Alan chefe. O Robson chefe, alô Daiane. Amigo Xande, capetinha. Olha o gol. O Christian BBG. Tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí. Olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, a dentada. Olha a dentada, olha, olha a dentada. Olha, olha a dentada. Dá-lhe dentada. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadro e vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Treme tudo, só dá voz agora, eu quero vir agora. Não, nós vamos ficar por aqui. E o nosso amigo Eric do Hot Dog já me fazendo uma visita. Tinho Pressão. Ronaldinho Pressão. Quem gosta dessa é o Vitinho da Ratoeira. É Crocodilo. Nosso amigo Marcelo, o Preto, Paulinho e Manuel, os anjinhos da Farra e as suas seguidoras, para Marlúcia, Cleane, a Luana, Guerreiros Abusados, James, a GG, a Lorena. Bora, vira mais uma! Já vi o som voltou, é o poderoso Rubi. Embora, caçadores! Agora é incrível! Santorini! Santorini! É Santorini Produções! Você acredita? Crocodilo! O nosso amigo Miguel! E o Ney, o Madison, o Renato, o Alex! Aqui no Animal! É um novo hit do verão, pra geral curtir. Os incríveis Blackhead! Bora, Cristiano, bora, Milton, bora, Cláudia! A Vanete, a Vanessa! O Munição, valeu! E as gatas Black! Desce, sobe, bora pra cima, DJ Rafael Sample, agora, moleque! Júnior Magnata, danado! Bora, Radu! Dando sarrafo, fica quieto, vai. Quero ver. Eu vou andar. O filho da sala tá quietinho hoje, né? Quero ver. Pegar mais cinco na mente, mano. Eu vou. Juninho Blanco, garoto. E tem mais um beat só na mão. Quero ver tu comecer. Santorinho. E Rafael Sample da Rinsaldi. Amanda Pantoja. Alonzinho, os caras de pau já vai ter tuba, Alonzinho! Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de... É o melô do Juninho Play. Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. E aí, tá gostando, filha? Então eu vou ir papai, eu vou ir papai, eu vou ir papai, eu vou ir papai, eu vou ir papai. Já apagou. Tá solto quando apagar. Quem tem? Isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular liga o flash. O bagulho agora vai ficar em Brasil. Vai, toma! E aí, Vaquinha? Equipe Torre de Onda, obrigado! Nosso amigo Arthur, a Bia! O representante de Raio Black do Murutigo, os Kids estão na área! Empresário Juninho! A fila dos cabanas, arrepia! Acelerando, acelerando tudo! Vai, Master CD, o seu canal de música no Cadê YouTube. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras de Abaitetuba aí? O grito da mulherada solteira! Cadê o grito dos viados? Só que tem amigo corno dá um grito! Só quem tem vizinha fofoqueira dá um grito aí! Só quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito! Cadê a galera do Remo que ganhou de 1-0 ontem aí? Galera do Papão, dá uma vaia na galera do Remo aí! Bora fazer a contagem, Abaitetuba! 5! 4! 3! 2! 1! Explode! Eu vou no Remo e vocês vão no Remo! Como eu sempre digo, aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Gordo e Dinho Pressão, os irmãos mais queridos do estado do Pará. O nosso amigo Neilson, os sexy boys, bora Edson, Edson Pinheiro, Jorinho, Adriano, Otávio, Oizão, Lodeco, hoje a volta. Fica, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando. Fica. E o show de fogos fica por conta deles. Bacata e Pancadão comanda o show de fogos do animal. Fica, quero ler. Você partiu meu coração. Mas meu amor, não sinta pena. E o Equatorial canta, canta. Olha o sorriso do Pancadão, mano. Parece que ele viu ela, mano. E nossos atrevidos também já vai de tuba. Um abraço pra vocês do Gino Bração, segura aí. Meu parceiro Thiaguinho do Garoto Red. Fronteira é fronteira. E aí, Paco? Cadê o Pertisso? E o meu parceiro Vitinho? Janário, homem do animal, bora Vitinho! E a família, os caras de pau, bora Anderson! O Marujo Eduardo, a Tainara! O Cássio Alomeu! Só pras mulheres que gostam, assim ó! Na onda do Tô Passando Mal! Bora ver se ela já sabe como é que é, vai! Acima do normal. Agora, vai, vai. Lopes gosta dessa aqui. Impressão. Alô, gordão. Alô, de impressão. O cocô gelo tá na área. Então, endoide o setor. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Endoida toda hora. Fala, gordinho. E aí, federal? Que no ele pra confesso tu tem moral. E as divas do rock, acento, amiga Amanda Dias, você acento, a Belzinha Sando acento, o Felipe Rocha, o Juninho Play acento, e o Adriano Sarrafe da Sococo. Olha a cara do Malumbide, mano. Meu irmão, pelo amor de Deus, telefone daí tocando. O Adriano Sarraf. A empresa ligando pra ele de madrugada. Bora, bora! Bora, bora! Aponta pra sua colher. coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha. Se tiver alguma aí, aponta pra sua coleguinha que tem cheiro. Que diz que não era bandida. Agora sim, ó. Vai, vai. Aponta pra ela. Bandida não era, tu era bandida, não era, tu era bandida, não era, tu era bandida, não era, tu era bandida, não era. Toma! Ademar Gonçalves, hoje na sua terra natal. O homem lá do Assacu. Isto. Tomou aquele açaí grosso ainda agora. Tá com sono terrível. Pensei que só tava alimentando. Não, tem que tirar o chapéu pro açaí de Abaitetuba. Hoje o Kleber trouxe um filé pro gordo pro Dinho. Obrigado, Kleber! Na próxima é lá na tua casa, desgraçado. Só dá pra saber se acontecer. Rafael Silva, eu sei, para o Lune Tunes, mas pra ninguém, por isso que isso não pode ir além. Os inocentes de Abaeté, o Salgado Lázaro Alex, o Sassal Branco, o doutor, existe, lá de Portel, por aqui, ó. Porque ninguém é de fé, não te chamo. Um abraço também nosso amigo Barreiro. Nada, isso nunca vai... E a sua primeira dama, Chiete. Não. O Graça, o José Messias. Isso não pode ir além, vamos parar de brincar. Procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixe em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Oh, oh, oh. A nossa chama chegou ao fim. Rodrigo, o escamoso aí, nosso amigo índio do Lava Jato. O Jefferson Gasparzinho, equipe Gasparzinho do Bozu. Oh, oh, oh. Os para de pau. Chegou. Para meus caras de pau assim, ó. Dá-lhe tentada. Do carimbó, do carimbó. Uma nova onda chegou no Pará. É a onda do Pitbull. E se tiver alguém Pitbull do teu lado, é só apontar pra ele e sair dançando assim, ó. No meio do Pitbull. No meio do Pitbull. No meio do Pitbull. No meio do Pitbull. No meio do Pitbull. No meio do Tiaguinho tá pitiu. No meio do pitiu. E aí, Burutinga? Tiaguinho, seguidores. Eita, seguidores do Bala. Que o carimbó. Vamos deixar ela cantar. Deixa ela cantar, deixa ela cantar. Deixa ela cantar assim, ó. Agaça a namoradeira. Agaça a namoradeira. Namora. Marcelo Quinho Silva, o John Silva, apoio o Bolevar Monge, o carimbó, o carimbó, o carimbó. Essa música aqui é muito firme, ó. Sente a letra aí, ó. A Abaitetuba vai cantar. Quero ouvir vocês. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas. É crocodilo! Com meus olhos não consigo. comigo, rato. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas. Se liga nesse sonho, moleque. Se tu tivesse sete vidas. Socorro? Sim, preciso. Vai, socorro. Agora já. Meu amor. Master CD, o seu canal de música no YouTube. O incrível animal com a sua mandíbula poderosa. Crocodilo fazendo você parar. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Sexta-feira, dia 19. Um bom emprego. Aniversário do meu amigo Eric Luiz. Sossego, mas acho que era pouco, sempre queria muito. Lá na Magnus da Vila. Essa não te satisfaz. Na Vila dos Cabanos. Tratava mal. Sucesso, garoto! Meu amigo Felipe Pompeu. E a primeira dama, Maria de Ribeiro. O Carlinho do Céu, que é a primeira dama. Mayra Pinheiro. Lucas e o André da GDC já vai ter turma. E no nosso telão, a loja Josi Modas da Dedê. Josi Modas, a loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pressão. E a marca do momento, Miúzi Jeans, a marca que veste a mulherada do animal. Ricardo Extintores. Ricardo Extintores. E Academia Fisical. Academia Fisical, a número 1 do Guamá. O nosso parceiro Gilson Lange. Dali Gilson Lange. E a marca Raio Diz. Do meu parceiro Helder Gaia. Empresário Betinho Playboy no telão. Empresário Betinho Playboy. E a pizzaria Triângulo do nosso empresário Felipe. Agora você intocável lá de Subantoja. O Ramon e o Gordo Polêmico. Amor, por te trair. Eu quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem. Não tô nem aí para o que os outros vão dizer. Que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto e só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. quero só você. Eu quero só você. Tá ali dentada. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você. Estou dividido. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil. O quê? Você me perdeu. Não complique. Simples. Um mais um, menos você. Eu era uma menina nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra. O empresário Juninho, o Cangalha, o Arthur, a Real Black da Vila dos Cabanos, para Sabanão, você, o Bruno Zidane, o Vaquinha, equipe toda de onda, Ronaldo, Thiago, Vinícius, Cabral, o som que eles dão valor. Ao vivo. É incrível, Crocodilo. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Vou perder você. Eu sei que fui eu quem ri, mas voltei pra te amar. Fui um colete te deixar, mas apenas esse teu celular. Como é que é? Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Sei que fui eu quem ri, mas voltei. Olha, detonando, detonando, dá essa maneira assim. Chegando aniversário do Adriano Sarraf. Dia 27 na cidade do Mojo. Vai ser assim, ó. Vai começar. Treme, treme tudo. Treme, treme tudo. Treme, treme tudo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, já. Master CD, o seu canal de música no YouTube. O animal toca tudo do Pará. E a família Atitude? O Bruno Elvis, você, o Ailton. não quero ver você. O Lando James, o rei do corpo. Triste com você longe de mim. E a primeira dama, Letícia Pantoja. Em seu coração. Qual o teu som, Letícia? Assim, assim. O Jalso Show e a primeira dama. Lidiane Murilo Galvão. E você dizendo. Pop Head. Me ama. Bora, Thiaguinho. Cada parte, cada pedaço do meu coração. Crocodilo. Com batalha som que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do amor. É um búfalo de Marajó. É um búfalo do Marajó. Ficando errante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É um búfalo do Marajó. É um búfalo do Marajó. Ficando errante, você. E sexta-feira, aniversário do meu parceiro Eric do Hot Dog. E vai ser lá na Magnus da Vila. Ele já sucesso, parabéns, garoto. E bora pra cima, pra cima, pra cima. Bora pra cima, pra cima, pra cima. E quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril. E mexe, mexe, quebra, mexe, quebra. Mexe, mexe, mexe, mexe. Mexe, quebra, quebra. Mexe, quebra, quebra. E vai de dedinho, vai botando na pressão. Na pressão, bora na pressão. Bora na pressão. A nega dona Sabrina sabe dançar o passinho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Surdo, era de vestido. Quando toca, eu tenho surto. A galera vai à loucura. Bala de prata, o som de Abaituba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Nossa amiga Kelly, a Dayana, o Júnior, o Júnior Magnata e a sua esposa Erika. Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no esquema. Sou linda menina, sou debolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada pra viola e a balete no esquema. Essa aqui é dos caras de pau. Vai, vai! Meu, música bacana, bacana. Agora! Vamos, vem dançando, vem da festa. Do som que agita a galera. Do chala com o DJ Daniel. Vamos, vem dançando, curtindo a festa. Do som que agita a galera. Puxa-la com DJ Daniel. Quem sabe canta, vai. Não perturba, não perturba. Os caras de pau de abaixo. Edinho Lopes, Marcelzinho, menino, Josia Jéssica, Josivan, Aline, o João Mário, alô Hugo, não olha desse jeito pra mim. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei, será que o dia vai sarar? O animal. Vem que eu não tô mais afim. Eu tô no Chama, o guerreiro da galera. Onde ele tá que eu tô lá? Faz minha tribo dançar. E o comando? O seu comando tribal. Equipe Eltino Sul. Amor, obrigado, equipe Eltino Sul. Eu vou. É o Bolachinha. Guerreiro de rocha, moleque. Guerreiro do Chala, eu vou. Quem gosta da sequência é o Kleber da Suficiente. Guerreiro do Chala, eu vou. É pra cima, garoto. Tá no beijo aí. Guerreiro do Chala, eu vou. Bolachinha. Parabéns a você, garoto. Agora.